assim novamente quando me converti, aceitando a Jesus. Finalmente aprendi a não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Foi assim que meu Jesus falou aos servos seus: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas hoje perdem-se os homens pelas coisas que no mundo há. Se afastam de Deus e se entregam mais ao pecado que sua carne satisfaz. Mas estes prazeres se acabarão quando meu Jesus voltar. E com prantos e ranger de dentes onde ficar. Nasci novamente quando me converti, aceitando Jesus. Finalmente aprendi a não amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Foi assim que meu Jesus falou aos servos seus: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas hoje perdem-se os homens pelas coisas que no mundo há. Se afastam de Deus e se entregam mais ao pecado que sua carne satisfaz. Mas estes prazeres se acabarão quando meu Jesus voltar. E com prantos e ranger de dentes hão de ficar. Hão de ficar. Hão.